Tocamos a flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes, pois veio João Batista, que nem comia pão nem bebia vinho, e dizeis, ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis um comilão, um beberrão, amigo dos publicanos e libertinos, mas a sabedoria foi justificada por todos os filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje mostra que a forma como as pessoas agiam deixava Jesus irritado. Credo, padre, sim, irritado, porque a má vontade deles levava-os a interpretar tudo errado da forma como Jesus agia. Eles não se deixavam convencer pelo messianismo de Jesus. Mesmo vendo milagres e prodígios, nada adiantava. Tudo que Jesus fazia era criticado. Tudo que Jesus fazia era mal interpretado. Jesus, por exemplo, não se sentia envergonhado de ser visto ao lado dos publicanos e pecadores, nem sentando-se à mesa. E essa atitude provocava. Quem pensa que Jesus recuou, se engana. Jesus não veio para agradar a todos. Jesus não veio. Ele queria e tinha e fez agradar o Pai. Jesus ganhou muitos inimigos, mas foi autêntico. Tinha tantos inimigos que acabou na cruz. Será que nós temos esta consciência? Que não estamos aqui para agradar, mas para servir a Deus. Filhos queridos, a nossa querida filha lá, mineira, aquela menina maravilhosa, disse que gostou muito dessa música. Eu também. Eu escrevi essa música num momento muito particular, mas eu acredito que serve para todos nós. Angústias que não passam, tristeza que não sara. Não tá fácil, Senhor, não é fácil. Não tá fácil carregar a minha cruz. A ferida que não sara, Senhor. A ferida que não sara, a angústia que não passa. Tento compreender, Senhor, mas teu silêncio só aumenta a minha dor. Não ligue se eu chorar, é meu jeito humano e frágil de rezar. Ah, eu quero crer no impossível. Sou ovelha machucada, tua obra inacabada. É forte isso, viu, meus irmãos? É um grito ao Deus do impossível, nessa hora da misericórdia, nessa hora em que Deus se abre em nossa vida. Eu quero crer no impossível. Eu quero crer, Senhor. E eu tô vendo aqui, ó, padre, tenho 15 anos, de São João del Rei. E desde 12 anos eu sofria de epilepsia, no estágio menos avançado. Eu tomei água benta abençoada pelo Senhor no seu programa, que comecei a escutar e não parei mais de ouvir. Te escuto todo dia. Padre, não tive mais crise. Eu creio que Deus vai fazer a obra completa. Padre, é o Deus do impossível. Gente, tá ali no site. Olha a providência divina. Danilo Lopes, de São João del Rei, menino de 15 anos, adolescente, já jovem. Filho, que Deus abençoe que você não tenha mais essas crises. Acredite nesse Deus do impossível, ele não faz a obra pela metade. Creio no Deus, diga comigo, Danilo. Creio no Deus do impossível. Obrigado, viu, Isabel, de Nova Serrana. Valeu! Deus do impossível, nesta tarde de quarta-feira, abençoai a água que o Danilo disse de São João del Rei beber e se apropriou de uma graça. Abençoai a todos. Abençoai a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.